Sabe dos menor é traque. Pode avisar que é o pai de novo. Coração gelado, mas na cama pega fogo. Sabe dos menor é traque. Pode avisar que é o pai de novo. Coração gelado, mas na cama pega fogo. É que o funk é a mesma fita e elas querem se mover. O DJ boy é muito chato, coleciona as bebê. Mas eu vou fazer o quê? Elas que me satisfaz. É que os moleque é muito chave, black tatuado. A mó fita tira a cara do quadro. O sonho das meninas e o terror dos recalcados. Os bico cresce o olho e quer durar pro nosso lado. Rouba a atenção das bandidas, já foi tudo tomado. Coloquei no uísque já com o coração gelado. Hoje eu vivo disso junto com o boy aliado. Tá ficando rico, tá virando um empresário. Nós vai forgar, não se apegar. Crack, chefuxo, roda no mundo. Nós é brabão, pode ir pra nós. Vai forgar, não se apegar. Crack, chefuxo, roda no mundo. Nós é brabão, pode ir pra nós. Chegando no estúdio super eletrizante do Acará. Coração gelado, chave de quadro e um imã de mulher. Solteiro é mais fácil, nunca apaixonado. No coração só espaço pro jacaré. Sabe que os menor é traque. Pode avisar que é o pai de novo. Coração gelado, mas na cama pega fogo. Sabe que os menor é traque. Pode avisar que é o boy de novo. Coração gelado, mas na cama pega fogo. É que o funk é a mesma fita e elas querem se mover. O DJ boy é muito chato, coleciona as bebê. Mas eu vou fazer o quê? Elas que me satisfaz. É que os moleque é muito chave, black tatuado. A mó fita tira a cara do quadro. O sonho das meninas e o terror dos recalcados. Os bico cresce o olho e quer durar pro nosso lado. Rouba a atenção das bandidas, já foi tudo tomado. Coloquei no uísque já com o coração gelado. Hoje eu vivo disso junto com o boy aliado. Tá ficando rico, tá virando um empresário. Nós vai forgar, não se apegar. Traque, chefuxo, roda no mundo. Nós é brabão, pode ir pra nós.